Infelizmente o ser humano só valoriza quando perde. A toa que eu perdi agora penso se eu soubesse, não te trataria mal, não seria um animal. Enquanto eu dava dor, tu dava um amor incondicional. Roubei praticamente uma vida com falsas promessas e mentiras. Arranquei teu sorriso, dei sofrimento, o almo sinistro. Mas agora estou aqui diante da tua porta, com as malas na mão quero de volta a minha bebê, a minha mulher. E eu sei que ainda sou o homem que tu amas. Não saio daqui nem pela força, enquanto tu não dizer que posso voltar. Então baby chega dessa distância, eu sei que tu também sente a minha falta. Então diz volta pra casa, então diz volta pra casa. Baby chega de tanto drama, sei que ainda está vazio o lugar na tua cama. Então diz volta pra casa, então diz volta pra casa. Infelizmente o ser humano só valoriza quando perde. A toa que eu perdi agora penso se eu soubesse, não te trataria mal, não seria um animal. Enquanto eu dava dor, tu dava um amor incondicional. Roubei praticamente uma vida com falsas promessas e mentiras. Arranquei teu sorriso, dei sofrimento, o almo sinistro. Mas agora estou aqui diante da tua porta, com as malas na mão quero de volta a minha bebê, a minha mulher. E eu sei que ainda sou o homem que tu amas. Não saio daqui nem pela força, enquanto tu não dizer que posso voltar. Então baby chega dessa distância, eu sei que tu também sente a minha falta. Então diz volta pra casa, então diz volta pra casa. Chega de tanto drama, sei que ainda está vazio o lugar na tua cama. Então diz volta pra casa, então diz volta pra casa.